pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Comemora, porque hoje é seu dia. Muita saúde, muitos anos de vida. Muito presente, muita comida. Tem muita gente, muita bebida. Festa, festa, festa, festa. Eu vou curtir, hoje eu quero festa. Eu vou beijar, hoje eu quero festa. Eu quero bolo, vem pra minha festa. Champanhe não pode faltar. Whisky, Red Bull não pode faltar. Todo mundo veio pra comemorar. Hoje é o dia, tem que aproveitar. Aproveita pra fazer um pedido. Aproveita porque tá com os amigos. Aproveita porque a noite é sua. Aproveita porque a festa é sua. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades.